depende de nós. Quem já foi ou ainda é criança, que acredita ou tem esperança, quem faz tudo pro mundo melhor. Depende de nós que o circo esteja armado, que o palhaço esteja engraçado, que o riso esteja no ar. Sem que a gente precise sonhar, que os ventos cantem nos galhos, que as folhas percam o orvalho, e o sol descortine mais as manhãs. Depende de nós se este mundo ainda tem jeito, apesar do que o homem tem feito, se a vida sobreviverá. Depende de nós, quem já foi ou ainda é criança, que acredita ou tem esperança, quem faz tudo para o mundo melhor. Depende de nós, quem já foi ou ainda é criança, que acredita ou tem esperança, quem faz tudo para o mundo melhor. Depende de nós.